a paz que é como o rio e faz o ermo como um jardim. Dá-me a fé que a noite em dia muda. Fiel eu quero ser até o fim. Até o fim. Até o fim. Fiel eu quero ser até o fim. Algum tempo espinhos me ferem e tempestade vem me assolar. Com muitas lágrimas minha semente espalho, mas bebe jubiloso e diz sem fã. Tem de ceifar, mas breve jubiloso hei de ceifar. A minha sede no rio eu me digo, e novas forças sempre acharei. O dia vem, ó glorioso dia, em que jamais eu se me sentirei. Glorioso dia, glorioso dia, em que jamais eu sei de ser.